amigo, você já ouviu muitas vezes falar de Jesus, porém nunca levou nada a sério. Pra você tanto faz treva ou luz, mas agora chegou o fim da estrada. Em tua frente há uma bifurcação, dois caminhos se abrem, portanto tome agora a última decisão. O caminho da esquerda é largo, enfeitado de luzes e cores. Há prazeres em todo o percurso, há delícias de vários sabores. Toda sorte de divertimento, ao entrar pensarás que é eterno. Mas no fim deste curto caminho, há um abismo e o fogo do inferno. Meu amigo, é agora ou nunca, não espere a morte chegar. Jesus Cristo te deu tanto tempo, ele já preparou teu lugar. O inimigo está te enganando e te enchendo de tanta ilusão. Lembra o que te falei no início, em tua frente há uma bifurcação. O caminho que vai pra direita é estreito e sem atrações. Pouca gente transita por ele, mas só existem duas opções. O da esquerda você